fato me enganou. Nenhum sinal de conversão nos atos da população. Queimando as flores no quintal, cultivo os podres da nação e jogo no ventilador. Seu velho pai já se matou na iminência do vulcão, nadou na lava da ilusão. Malevolência ao pôr do sol, cronometrados, carcomidos, rezam de bolsos vazios. Aqui não se pode fumar, aqui não se pode beber, aqui não se pode trepar, aqui não se pode viver. Eu não escolhi recém-nascer, placenta e ódio me abraçaram quando era um embrião. Devo e não pago há um tempão, estou guardando o dinheiro pra comprar o meu caixão. Mal atendido até demais, se as vestimentas fossem boas ganharia um cafezinho. Meu crédito já foi maior, capitalismo faz do mundo um grande poço de ambição. Aqui não se pode fumar, aqui não se pode beber, aqui não se pode trepar, aqui não se pode viver. você. Dote a cobre que saia para andar, tropece na descida e se ralha até sangrar. Eu não me importo se você morrer, se hospedar no inferno deve ser legal. Eu quero saber quem vai vencer, o tio capeta vai te derreter ou não. Quem é que disse que as drogas não fazem mal? Doces, cachaça, cerveja, limão e sal. Dessa cidade, já bebia com força, mesmo sem ter idade. Queria voltar naquele tempo distante, que os vampiros eram ricos e amavam o seu sangue. Literalmente estamos podres, me arrasto pelas ruas procurando meu destino, atrasado pra chegar a lugar nenhum. Já não sei se estou são ou se você está me ouvindo. Jacira, só me acorde quando eu não estiver dormindo no quintal. Temos todo o tempo do mundo pra dormir e passar mal. deixam preocupados, sem ressentimentos, um olhando o outro, dormindo no relento. Assim não tem como não errar. Vamos nos embebedar e contrariar os nossos pais. Como espelho, a cerveja vai acabar. Com o demônio do seu lado, gastando seu dinheiro, falando muitas neiras e falando do mau cheiro. A culpa é do seu pai. Bebedar e contrariar os nossos pais. Vamos nos embebedar e contrariar os nossos pais. pensar. Sinto mesmo que meu cérebro está implorando pra explodir. Retalhei meus sonhos me escondendo do sol, e os mesmos santos que te livram do diabo pedem pra esconder seu dinheiro no rabo e discordar da evolução. Ah, meu Deus do céu, quantas vezes eu te disse que eu não tenho paciência pra assistir televisão e dar risada de tudo que eu vejo. O pobre tem uma faquinha de serra pra se deliciar com as raspas no chão, e limpar a própria bunda já não tem explicação. Pra quem mija os filhos na merda, qualquer boteco com banheiro tá bom. O repulsivo som do vômito no lixo, assistindo Detroit Rock City. Minha obsessão é incomodar nesse mundo chato. Não dá lugar no ônibus nem que minha cova eu acabei pensando sempre no pior. Mas os meus pais ficaram com medo de tantas contas a pagar. E Jesus Cristo morreu, surge muito louco de pó e não vai mais abençoar lutar contra a mão. Eu não sei se vou dormir pra um rapaz da minha idade desfrutar da falsidade. Não faz bem ao coração. Sete horas, mas eu sei que não demoro pra voltar a acordar. Acordar é um castigo, vou chamar os meus amigos pra me aconselhar. Faz de tudo pra voltar. Quero mesmo é sumir. Vou deixar essa cidade e largar a vadiagem. Lembra mais do mundo são. Parece tão fácil como uma viagem de ácido, corroendo a pele das mães de família e a revoada das borboletas fiscais que dão o rabo em seu único dia de vida. Está quase